Elson 960, Pio Schiuno, decolada pista 10, primeira curva direita na Dael Leda, controle 11935, transponder 5150. Aprovado, Elielson 960, decolando pista 10, curva direita da Euleda, East 1, 0935 é o controle, 5150 no transponder, barba azul 4033. Chama, puxa, sonar 4033. Chamará 4033. Aqui, Juliette Romeu, voo local autorizado, 500 pés, pronóstico, subúrbio, decolando da 17, controle 11935, aciona 0115. Romeu Solo. Voo local 500 pés com pronóstico subúrbio. Vai decolar da 17 com curva coxa. Decolar da 17 com tirado pronóstico. Controle 1935015. Estabilizado LF. Reforço estabilizado no curso localizador. Reforço estabilizado 754. Índia November Alpha, Salvador. Questionamento, objeto 67412. 674102, assim que o tráfego da companhia parquear no 04, ele está ingressando agora na Juliette, está autorizado, chama táxi. Após o tráfego, vai parquear no 04, inicia o 674. Meu acionamento é para táxi. Cliente November Alpha, vai prosseguir agora para que setor? November Alpha, vai para a Vera Cristo. Cliente, frequência livre, chame no retorno. Chamar. 4207 informa desvios para o 180 por 50 milhas. Para o 180, 50 milhas, copiado 4207 após os desvios. Vai voar direto o BDEV. Após os rios, voa o BDEV, 4207. LS, vamos 754. 754, complete final LS, chame a torre no 8612. 76, boa. Solo trip 5490. Siga. Segundo as coordenações, o plano começa daí agora aos 30, vigorar o novo. É 5410 ou 5490? 5490. Ciente, senhor, só que eu tinha ligado o plano de voo, que é o lugar, na verdade, onde processa todos os planos e envia pra gente. E eles disseram que não tinha nada do senhor, a não ser lá o repetitivo que é para as 1335. Pedi para a companhia entrar em contato? Ok. Afirmativo, o plano inicial era 1335, mas depois já foi feito um DLA que seria agora para os 30, ok? Ah, afirmativo, vou ver DLA. Estou ciente, então só um minuto que eu vou ligar novamente para eles e vou informar essa situação. Ok, a empresa falou que já ligou novamente aí para o tráfego aéreo, informando que seria agora aos 30. Sim, então guarda só um minutinho que eu estou indo para lá. Ok, obrigado. O Azul 4033, pushback, acionamento, posição 8. 403308, está autorizado, chamar táxi. Livre, push, chamar táxi, 4033. Salvador, boa tarde, Azul 4076, ali na Foxtrot. Azul 4076, alfa, chamando, ataque 6, Juliette. Alfa, reporta lá, Anjo Juliette, 4076. Passa a Roda Catarina 2230 para a Vitória da Conquista, informação Papá 260. Passaria 2230, Vitória da Conquista autorizada, 260. Decola da pista 10, primeira curva direita na Guarda Val, controle 11935, transponder 5171. Autorizado 260 para a Vitória da Conquista. Direto, decola da pista 10 com curva direita na telha Vale Hall, transponder 1935, transponder 5171, 2230. 2230, chama para pushback acionamento. Chamará. protocolo para o táxi Web 6741, 132, 4 horas com fins. 132 com fins, qual é o nome? 4 horas. Mensagem 41, táxi à direita, via Índia e Alfa, ponto espera no 0, torre 1186, altímetro no 04. Índia Alfa, 1014-186, torre, no objeto 6741. O 5490 tá na escuta? A sua escuta, prossiga, senhora. Você pode informar onde que apresentou a DLA? Temos essa informação, só um momento. Informativo, agora eu vou criar o plano, então eu vou chamar o senhor, só um minuto. Tá ok, grato. Em 490, então, está autorizado Petrolina no 200, direto, decola da 10, primeira curva à esquerda, na Momo Alvo, controle 11935, aciona 5410. Trono, no ponto de espera da 10, pronto. Sai da Momo, 11935, controle 5410, transponder, trip 5490. É Momo Alvo a saída, chama para puxar o estacionamento. Momo Alvo, trip 5234. E já está pronto também, senhora, o trip. Por enquanto, 5490, parte 3, a puxar, chama táxi. Grato. Azul, 4033, táxi autorizado via parte 1 no Índia e Alfa, no ponto espera da 10, chama a torre. 118, decimal 612, altímetro 10 no 3. 013, ajustado. Livre o táxi via Pátio, Índia Alfa e no ponto de espera chama 286, 14033, uma boa tarde. Boa tarde, eu também. Táxi Alfa, Anjo Juliette. Centro 4076 vai dar passagem de uma aeronave da companhia que está taxiando no Pátio, após o ingresso para o 03. Ok, após o ingresso da companhia, ingressa no 03 de 4076, obrigado, uma boa tarde. Eu também. Solo, 1754. 1754, Alfa Juliette para o 06. Patrono, pouso autorizado, pista 10, o vento 130, 8 nós. Autorizado, pouso na 10, o voo 1941. É 741, 1935, 36. 1935, 1741. Sim, 1935. Salvador, boa tarde, objeto 6741. Boa tarde, objeto 6741, contato com radar na decolagem, suba para nível 340, voe da EL. 340 da EL, 6741. Solo trip 5490 está pronto para o táxi. O POB é 44, autonomia 4 horas, alterna Aracaju. Sim, trip 5490, táxi autorizado via parte 1 no Índia Alfa, ponte espera da 10, torre 1186, altímetro no 03. Ciente, via pátio Índia Alfa, quando plano 118.6, 1013, ajuste trip 5490, obrigado, bom trabalho. Obrigado, você também. Zero, remoto no 4. 09 na curta final ali, mantém 10 azul 4033. Romeu, após a passagem do Boeing, autorizada a decolagem, atenta esteira, uma centena com 12 nós. Iniciou, Romeu. 3. Quem via a possibilidade de voar ITAP da presente para o centro 3804? Autorizado ITAP. Direto ITAP 3804, graças. Tudo bom. Romeu Lima, prossiga. Passando forte para a Costa Azul, acionado 0140, 3 a bordo, 110, 20 milhas por hora no corredor forte. Gente, mantém o litoral, corredor 2, o lateral nordeste de Salvador, mantendo 500 pés, o altímetro 1013, reporte praia de Buraquinho. Vai chamar em Buraquinho o Papá Romeu Lima, 1013. Controle, visual mais elétrica, visual com... Boa, São Paulo, verifica a frequência livre para o Vitor Rodão. Frequência livre, chame no retorno, Vitor McBeck. Já, pelo botará para retorno. Gol no 941, livrou, boa tarde. 941, Alfa, Juliette, coisa. Alfa, Juliette, tá com você, Juliette. É, confirmando Alfa, Juliette. Negativo, você vai reportar antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, então, gol no 941, Bial. Tá autorizado desvios, o Webjet 6741, após direto Leda. Leda, 6741. Atendeu o regresso. Quebec. Pode confirmar se a corredora cheia ou forte? Passagem na sua escuta. Boa tarde, Mike Juliette Romeu, 500 pés, vai para a suburbana. Felipe, a lei mantém? Vamos manter a linha do litoral 500 pés e vai reportar no através do Iguatemi. Gente, no momento não tem um tráfego para Pouso Salvador, está autorizado até Iguatemi. Juliette Romeu, mantendo minha escuta. Autorizado da presença, Iguatemi, mantendo a escuta. Mike Juliette Romeu, graças. Controle 1935, transponder 5173. 935, controle 4033, uma boa tarde. 66, tá passando o nível de voo 1805, eu vou no Mari, tá presente. Ok, 3566, identifique. Chegada Mari dessa via para 2000 pés, 1013 o ajuste, número 2 na aproximação. 2 na aproximação, descendo via, é 2000 pés. Pela identificação 3566. Objeto 6741, chame o centro Recife na frequência 251, alterne 133, decimal 25. Para o 6741. Primativo, 6741, chame Recife, frequência 251, alterne 3325. 251, 3325. Bom, uma boa tarde, muito obrigado. Ponte Sarda no 0 Torre, 1-8-6-12, 1-0 no 3 ajuste. Pátio Sol, Índia Alfa, Ponte Sarda no 0, 18-6-12, 3-5-0, 4-0. Obrigado, o Gono 941, antes da Juliette. Sim, está passagem no Embraer da Passareta taxando no pátio após o ingresso da Juliette para o 07. Após o Passareto para o 07, Gono 941. Jetlag tem 2, tá aqui. Ali o desvio. Tô no zero, chama o controle, 1935, por favor. 11935, grato. 2, Salvador. Passarindo 2230, ponto 0, ponto 0, pronto. Passarindo ali, mantém. Ali, mantém, 2230. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5490, decolou cruzando com 2.500, saída bomba. Trip 5490, contato radar, submanter o nível 200, saída bomba. Ciente, tá livre da restrição? Não entendi, confirma? Tá livre da restrição de 110, nível 110 por 15 milhas? Tá livre da restrição, 5491. Grato. Tipo Papá Romeu Lima, chame a torre, 1-8612. 118-6, vai chamar, seu Papá Romeu Lima. Prossiga. Reportar. Torre Salvador, muito boa tarde. Eu tripo Papá Romeu Lima para cruzamento do campo. Está agora na vertical de Interlagos. O Lima, reporte em buraquinho. Vai reportar, o Lima. 230, autorizado a decolagem, 120 com 10. Autorizado a decolar, passarei do 2230. Controle azul 4033, necessita desviar à esquerda na proa 185 por aproximadamente 40 milhas. Sente, está autorizado os desvios. Após as 40 milhas de desvio, vai voar direto em Ilhéus, o azul 4033. Sente, após desvios, voa Ilhéus 4033 azul. Autorizado 3566 voar direto ITAP, na presente? Autorizado ITAP, 3566. Pinta decolada, 45, 1935, bom trabalho. Controle Salvador, passarido 2230, decolou? 2230, contato radar, suba para nível 260, saída Golem. Subindo 260 na Gole, passageiro 2230. Azul 4033, Recife, frequência 1251, alterne 1133, decimal 25. Azul 4033. Chamo centro 1251, alternando 13325, 4033, boa tarde. Boa tarde. 3804 está autorizado no LF, reporte no localizador 3804. Então, tráfego à sua direita, mantendo 500 pés. Sobre a cidade de Salvador. Sim, se for estar na localização, está 3804. Pelo controle, 1935, por favor. Lima, reporte cruzamento da final da pistão no zero. Vai reportar, senhor. Está agora na vertical de busca-vida. Sim. Lima para cruzamento da 10. Romeu Lima, autorizado cruzamento da final da 10. Autorizado, vai reportar para 35. Trip 5490 efetuou do pequeno desvio à esquerda por 20 milhas. Ciente 5490. Salvador, TAM 3144, boa tarde. Boa tarde, TAM 3144, identifique dessa via chegada Mari para 2000 pés, 10 no 3 ao ajuste. Reporte localizador estabilizado, é o número 3 na aproximação. Via até 2000 pés, TAM 3144, 10 no 3 ao altímetro. Solicita para o ITAP devido a desinformações. Então, pro ITAP, descendo para 2000, 3144. ITAP, desce para 2000, informa na estabilizada, tá 3144. Sou eu, Papai Romeu Lima para cruzar 1735. Romeu Lima autorizado, cruzamento da 1735. Grato senhor, autorizado Lima. Quebec, tá pronto? Certo. 566 está autorizado, sinal LS, reporte localizador estabilizado. Autorizado, LS, que foi pista 10, 7-3-5, beleza. Boa tarde, TAM 3804, 1 milha e meia, do índio Serra. 3804, ciente, pouso autorizado, pista 10, o vento 150 com 10. E pouso no 0, TAM 3804, confirmando o ajuste, 1013? 1013 agora. Obrigado. Tolio, papapá, mais cidade, Romeu. Prossiga, Romeu. Está livrando a região do Iguatemi, agora comprando o elevador da pedra. Sente, Romeu. Beck ali mantém pista 17. Romeu Lima chama controle, 1935. 1935, até a volta. É. Sou de Salvador, é o triplo papá Romeu Lima, já cruzou o campo, segue na sua escuta. Romeu Lima, reporte final com a Costa Azul para pouso. Vai reportar, Lima. Oi. Passaria do 2230, chame agora o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0, passaria do 2230. Ouro 288, 260, 2230, obrigado, bom trabalho. Obrigado, meu bom. Salvador, uma boa tarde, ao TAM 3660, com uma informação papá, vai passar ajudas no ideal de descida. Ok, oi na proa de Mari, dessa via, chegada Mari para 2000 pés, 1013 o ajuste. Número 4 na aproximação, 3660. Proa Mari, descendo via, para 2000, confere. Estimativo, para 2000 pés, 1013 o ajuste. Mário para 2013 no ajuste, TAM 3660. sistema 3566, 2,5 para externo, complete final LS, chame a torre 1-8612, TAN 3566. 1862, 3566. Quebec, reporte pronto para iniciar a decolagem. Salvador, Webjet 5728, para cópia Recife, nível 330, na posição número 5. 3193 foi sobremodulado, pode confirmar só o nível? 330. 380, 3193. Está correto, chama para pushback acionamento. O filme tráfego chamou solo? É o objeto 5728. 5728 para Recife, está autorizado, 330, Aperisco 58. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, Pouca, transição Aracaju. Controle 1-1-9-3-5, transponder 5-4-1-3. 320 nível 330, decolando da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. É Peruísque 58, Puca, Aracaju. 1-1-9-3-5 controle, 5-4-1-3 é o transporte. 320 chama para posicionar. Chamaremos mesmo. Salve, Salvador, muito boa tarde. Até 3804, livrando suas coisas. 3804, Alfa Juliette 1-1. Alfa Juliette 1-1, até 3804. Falou, o objeto 5728 está pronto, puxa pega esse momento. 7805, está autorizado, chama táxi. Chamaremos táxi, obrigado. De parente a curva. Mantendo a proa, aguardando para a curva, quer daqui a 10. Afirmo, mantendo a minha escuta. Itap. Itap, afirmativo. Então 3804, só fica atento ao web, que vai iniciar o push no 05. Sim, mas vai ficar atento, 3804, ingressou no 7 agora. O 5728 já iniciou? Apresentou o solo? Isso, agora só. Entendi. 3804, só aguardo pra se livrar de Juliette. Afirmativo, vai aguardar o tráfego, 3804. Posição Albo, passando 140, trip 5490. Chame Recife, na frequência 12085, alterne 2545, trip 5490. Para o 170. Firme as frequências para o trip que foi entrecortado? 126, decimal 85, e a secundária 125, decimal 45. 12685, 2545, obrigado, até o retorno. Salvador, bom 600, informação Papá, passo 90 para o 170. Bruno 600, boa tarde, aciona identificação, dessa via, chegada Mari, para 2000 pés. Corrigi, vou na proa de TAP devido a um desvio, a uma formação que tem sobre Mari, descendo até o nível 050, Bruno 600. Ok. TAP está presente, qual o nível? Até o 050. Não, 050.